em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose é sempre assim, de 8 em 8 dias. Na primeira parte contam com a condução de Ricardo Mariano. Nos últimos 30 minutos vem a realização e apresentação do Ricardo Carvalho. Edição gratuita, chamada Solo, uma surpresa saída no dia 29 de março, passou a ser o dia do piano, o dia inventado por Niels Frahm, solo que foi tocado num protótipo do piano Klavins M450, uma estrutura de engenharia musical absolutamente incrível, que está a ser trabalhada por David Klavins, um construtor de pianos alemão. A obra é gratuita, mas em formato vinil e CD, todo o dinheiro garantido vai para a construção do piano Klavins M450, de solo e de Niels Frahm, no início deste programa. Wall. Boa noite, bem-vindos. Thank you. dois nomes da Alemanha no início do Em Transe de hoje. Primeiro Nils Fram com Wall, logo a seguir Cass. Ele edita em 2015 pela primeira vez em formato CD, nome próprio Niklas Rema Schlüter, edição Home Normal, uma editora muito recomendável, belga. Logo depois de Green Kingdom, as experiências de Mike Cotton, muito próximas do som já feito por Boards of Canada ou Brian Eno, do projeto de Green Kingdom e do disco Expanses Untitled. Depois do Canadá, as camadas e camadas de guitarras por Kyle Bobby Dunn, um disco que temos insistido por aqui, de Infinite Sadness. Passámos em The Day Is Done, I Can Only Think of You, e seguimos com uma dupla que tem colaborado por diversas vezes, fazem experiências sónicas muito brandas e cinematográficas, Anthony Paul Kirby com Thomas Weiss, do disco Distant Shadows, Everything That Can Be Said. Final do programa de hoje, depois de Anthony Paul Kirby e Thomas Weiss e o tema Everything That Can Be Said, continuamos na mesma linha com Paul Collins e da compilação Research Volume 1 retiramos An Entire Trip. Já é uma marca este som de Nils Frahm ao piano, de solo, four hands no final destes 30 minutos. Damos a vez ao Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. segunda parte desta emissão de Em Transe, a começar com a peça lançada por Thomas Melouch numa edição de autor, limitada a um total de 35 cópias, que, segundo o músico, que tem como nome artístico Benoît Piolard, foi criada para fazer companhia a Sonnet, lançado entretanto pela Cranky. Agora espaço para, mais uma vez, o álbum lançado, por assim dizer, a meias, entre os noruegueses Helga Sten, ou Dave Prod, e Geir Jensen, mais conhecido pelo projeto de Arctic Ambient Biosphere. É com Jensen que prosseguimos nesta viagem de Em Transe. Thank you.

A segunda parte desta emissão de Em Transe contou então com Benoît Piolard, uma edição de autor intitulada Stanza. Depois ainda Biosphere, o projeto do norueguês Geir Jensen. Depois nova passagem para The Summoner, de Crank, o projeto do belga Pépin Caudron, ele que trabalha com inúmeras fontes sonoras, desde o free jazz, a improvisação eletrónica de primeira geração, gravações de campo. Muito do seu trabalho tem sido usado na área cinematográfica, teatral e da dança. Este trabalho explora as várias fases do luto psicológico, desde a negação à aceitação. Aqui ouvimos a peça que podemos considerar central, ou pelo menos o pináculo em termos sonoros, intitulada The Summoning. E fechamos a emissão de hoje de Em Transe com o canadiano Aidan Baker e o álbum Half Lives, um CD duplo, em que a primeira parte, intitulada Mountain Sweat Clouds, é baseada na guitarra elétrica, enquanto As I Walked on Dead Earth recorre a uma variação acústica do mesmo instrumento. O álbum partiu de uma série de improvisações e foi gravado na cidade de Berlim no ano de 2014. É o fim então desta emissão de Em Transe, alinhamentos e podcasts a partir de radiotranse.blogspot.com. Podem também seguir o programa através das redes sociais em facebook.com/radiotranse ou twitter.com/entrance. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, aqui à Radar, para mais uma emissão de Em Transe. Muito boa noite.